sempre via bonitinha. Um bebe logo, outro é dondoca, outro é chiquinha. São três querubins, todas vão por mim. E nesta frente eu vou brincar no carnaval. Levo a dona Antônia, porque sem vergonha. Ela tá velha, mas é boa, não faz mal agora. Ô dona Antônia, ô dona Antônia, ô dona Antônia, tá brincando, mas é meu, sem vergonha. Ô dona Antônia, ô dona Antônia, ô dona Antônia, ô dona Antônia, tá brincando, mas é meu, sem vergonha. Sai de paliza, vestida de borboleta em pé.